cima, meu animal poderoso. Mostre todo o seu poder. Este povo quer vê-lo imponente e brabo como sempre. Fama de maestro e astúcia de domador da fera, DJ Davidson. E quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima. Bora começar mais uma. É o Festival do Peixe, tradição total em Vila do Conde. A gente chegando junto. DJ Davidson. Formando mais ainda esse quarteto que vem arrebentando nos quatro cantos do estado do Pará. Eu já vi ele chegando, daqui a pouquinho tem Josias, tem Darlan, o Rafinha vai ficar por aqui também. E a galera super lotando hoje o Centro Cultural. Bora começar. Assim, ó. Deixa no escurinho. Quem gosta do escurinho, bota a mãozinha pra cima. Bate na palma da mão. Será que tem alguém do clube do Remo aí? A torcida do Leão Feliz da Vida, bota o bracinho pra cima que eu quero ver. E bate na palma da mão, na palma da mão. A torcida do Papão dá um grito. Deixa tudo no escuro. Por quê? Vai acender tudo. 3, 2, 1, agora. Se demore no curral, chifrada vai pegar. Se demole no curral, chifrada vai pegar. Se demole no curral, chifrada vai pegar. Se demole no curral, chifrada vai pegar. Vai pegar, vai pegar, vai pegar. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão. Bola pra fora, pra fora, pra fora, bola pra frente, rapaz. Bora, good! A putaria no pistão vai começar. O animal vai te pegar. O animal vai te pegar. Te pega. A putaria no pistão vai começar. Ninguém tá feliz, vai jogando a mãozinha lá em cima, mãozinha lá em cima, lá em cima. Só quem não tem hora pra chegar em casa hoje dá um grito. Quem vai amanhecer na praia faz barulho. Catucadão, é só catucadão, catucadão, catucadão. Olha só, olha só, olha só, presta atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. É os canalhas, o comércio tá acabando de chegar. Aquele Nike louco, então é 24K. Na humildade eles venceram, olha a pegada dos moleque. Sente o cheiro exalando Ferrari Black. Alô, Melly! Eu saio pro meu rolezinho de Camaro ou de Porsche. Vou dar uma bicada, eu vou curtir o Pop Live. Ontem à noite. E aí, maestro? Bora, Brasil! No estilo pra curtir o ouro negro. A evolução. Sai daqui, hoje eu tô assim, eu vou curtir lá no Rubi. Eu quero uma princesa, eu tô daquele jeito, tá ligado? Só tem princesa, é o mega. Obrigado com todo carinho, todo mundo que já veio curtir o nosso animal hoje aqui. Curtir na madrugada com a garrafa. Na Vila do Conde, é o 23º Festival do Peixe, mais uma realização total aí do Centro Comunitário de Vila do Conde. Nosso a nossa presidente aí, Késia Caetano, em parceria com a Associação dos Pescadores e Cooperativa. Os pescadores, apoio cultural, Prefeitura Municipal de Margarida. DJ Mel e na produção, MC Dourado na voz, é nós, moro. Nossa equipe meia força, já aqui com a gente também mandando ver os meus moleques top da evolução. Evolução. Aquele Nike louco, então é 24K. Na humildade eles venceram, olha a pegada dos moleque. Sente o cheiro exalando Ferrari Black. Alô, Melly! Eu saio pro meu rolezinho de Camaro ou de Porsche. Vou dar uma bicada, eu vou curtir o Pop Live. Ontem à noite o bagulho foi incrível no escurinho com as garotas. Aí é só marcante, eu vou ficar daquele jeito. Todo no estilo pra curtir o. Obrigado, meu parceiro Marquinhos Belém, também daí com a gente. Ele com a mania do Alisson, os Logos, poxa. O Pretinho também daí no meio dos seguidores. E a comadre Danizinho, com o padre Paulinho. Alô, Pretinho. Com a garrafa de Xandão. Finalizar, vai no badalão, só vem a novinha se acabar. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black. Alex Miranda, balde, gerente aí do Lava Jato Alto Brilho. É os canalhas, o comércio tá acabando de chegar no pé. Aquele Nike louco. Bora, maestro! Maestro. E aí, espetacular! Qual é a parada, garoto? Vamos, gente, no que a gente gosta, já no meio do povo, na nossa unidade móvel. Um abraço com muito carinho, todo mundo de Margarina, Davidson, meu amigo Torinho da GDN, obrigado, amigo da GDN, já por ali, um abraço, Júnior, tô de boa, o Alisson, logo, bom jogo aqui com a gente, obrigado, meu grande parceiro, Stallone, todo mundo, Júnior dos Magnatas, meu parceirão, por ali, o grave da sua vizinha, com o Vale Paulinho, com o Mai Damizinha, e o seu motor, o olho de Xenon, por aqui, Davidson, um abraço com muito carinho pra toda essa galera aí, Edilson Rex chegando agora, Diego do Tribunal, enfim, a galera enlouquecendo. Sendo pirando o cabeção. Vamos nessa, sacudindo e estremecendo. Alô, caça-rato. Tava no fluxo, a vizinha novinha no grau. Sabe o que ela quer? Quem souber fazer o chifrinho, bota pra cima. Chifa, chifa, chifa, chifa, chifa, chifa, chifa, chifa. Meu. Então... Estourei logo. Obrigado, meu amigo Valdo, a produção aí da Nave do Som, Rubi. Ele é sua primeira dama. Era de vestido curto, não intercleia. Aqui com a gente no animal. Bala de prata, o som de Abaetetuba. Se liga na estrutura da equipe Mil Grau também tá aqui com a gente. E a família sem vergonha já na área curtindo. É rock doido, meu irmão. DJ Silvinho! Esse é muito parceiro, tá aqui com a gente no animal. Búfalo! Waldo, Davi, o Mike, Paulinho, Juninho, Suicida, alô Serginho do Pai, a galera de Abaeté! Viviane Batidão! DJ Betinho! Gabrielzinho 007 também, Peleão! Danielzinho e o Cristóvão da Maxi! Tá na mão porque ela quis se divertir, mas que absurdo, ela de vestido. Alô, Leda Promoções! Essa gata viu em mim, bala de prata, o som de Abaetetuba. Se liga na estrutura, Daniel é quem comanda o show. Sobe na nave, com o corpinho. Dia 1 de agosto tem aí a festa da Barrição em Vila de Beja. O encontro dos búfalos, hein, galera? A carroça da saudade e o búfalo do Marajó, a sede do Gupijó. Em Beja. Linda menina, sou da bolete, me clima. Linda sensual do jeito que os moleques pira. Sou linda menina que chega roubando cena. Focada pra viola e a bolete no esquenta. Que saudade da minha ex. Que saudade da minha ex. Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. E a torcida do papão bate na palma da mão. A torcida do papão bate na palma da mão. Torcida do clube do Remo faz barulho, joga pra cima, e quem torce pro Flamengo dá um grito. Bora, bora, bora, bora, bora, meu ânimo. Búfalo do Marajó! Olha os meus moleque top, meu irmão! Eles dão valor, é de fronteiras agora. Que saudade da minha ex. Vai, vai, vai, vai, com ela. Bora, meu amigo Motora Dentinho. Bora, meu amigo Breno e a primeira dança. É DJ Mary, um exemplo de DJ mulher. Tá gravando? Tá gravando? Então grava ela me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. Então grava ela me mamando, me mamando. Tico da Pedreira, Pedreira tá aí com a gente, ele, companhia. Então grava ela do meu parceiro. Gordo do coqueiro, meu irmão. Fernandinho, também um grande abraço pra você. O Bolão também tá lá desde ontem com a gente, né, meu irmão? É a GDB do animal. Falou. Toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho outra, assim sou eu tão louca. Cala a boca, me mama. Cala a boca, me mama. Cala a boca, me mama. Cala a boca, me mama. Cala a boca, me mama. Cala a boca, me mama. Cala a boca, me mama. Cala a boca, me mama. Mais um, mais um, mais um. Esse animal é uma loucura! Búfalo do Marajó! É botando a galera pra cima, maestro! Dona equipe GDM! GDN! Galera de Porto Seguro, muito obrigado pela vinda! Alô, meu amigo André! Ele ia tá aí. Oi, senti. Eu vou mesmo em doida. Vou ficar maluco. Vou ficar. Obrigado, meu parceiro, irmãozão. Japona do Cifrão tá aqui com a gente. É, hoje comemorando o seu aniversário. Parabéns, viu, sim, Japona. Ele e toda a galera aí, meu irmão. Meu irmão. O Max da Mega Pack, obrigado. Todo dia eu te penso e não canso de te dar amor. Se te faz eu enlouqueço, coração bate no peito, só tu sabes como dá valor. Mas tu... Família Trinca Ferro! É, em peso aqui com a gente na área frontal do animal. Ainda, porque tu és o meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício. Obrigado, meu amigo Anderson, Letícia, Windel. Galera da comunidade CSA da Sacramento. Vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício. Júlio, tô de boa. Nego Bala do Crau e a primeira dança. Débora, claro, claro, claro. Gerson do Posto Pindorama de Marituba também tem com a gente. Alô, Nenê, alô, Rúbia! Rúbia! Pois a mulher que eu sempre desejei, bonita, meiga, linda, eu te... Dinária, Darlene também. Valeu, Nenê, valeu, Rúbia. Obrigado pela vida, viu? Chato do por ti, contigo eu sei que posso confiar. DJ Cezinha! Alô, Cezinha! Um abraço pra você. Quanto tempo, hein, rapaz? Se te faz, eu enlouqueço. Coração bate no peito, só tu sabes como dá. Mas tu és! Mas tu és minha rainha. E é infiel. Eu quero ver você morar num hotel. Estou te expulsando do meu coração. Assuma as consequências. Meu amigo Antônio também daí com a gente. Valeu, Antônio. Antônio. É o Cezinho Antônio. Fazer o meu papel. Daqui a um dia. Aí vai ser a ela que vai enganar. Você não vai mudar e é infiel. Isso não é uma disputa. As nossas bufaletes ainda comemorando o aniversário delas. Não vai parar na segunda-feira, meu irmão. Hoje não tem hora de ir embora. Hoje ele vai ficar. O momento deve ser feliz e achando que ganhou. Ó, Ginei! O Anibaldo! Esse aqui é o também! Ele vai trair nós com intenção. Os ricos, é? Eu e você é o único que são. E agora será que aguenta bem sozinho? Nossa doutora Hanna também, devagar, Peti. É uma vez de cada, meu irmão. Alô, Júnior Magnata. Família F50, G, o que é, o Catatal, velho. E a supremerícia, Ianga. Aqui com a gente, a família F50 de Tupané. Patrão Rato também. Chico da Pedreira também, o gordo do coqueiro, obrigado pelo carinho! Tirar o seu cabelo antes de dormir. E dizer que eu te amo e essa guerra fria boba por mim vai ter fim. E quando? Quando sai. Meu parceiro, maestro DJ, Alessandro Isabelense, tá aqui com a gente. Tá de Santa Isabel. Esperando você me amar. É só comigo que encontra paz. Ficar contigo me faz bem demais. Quando sai. Tudo isso de surdo, ainda tá surdo. É. Viviane Batidão, DJ Betinho Isabelense, DJ Júlio. Vou seguir me GDS e também alô Fábio Dumbo, o Subano também. Morrendo de saudade, cheia de vontade de me dar um beijo e cheirar o seu cabelo antes de dormir. E dizer que eu te amo e essa guerra fria boba por mim vai ter fim. Ela diz que me ama, mas sei que não. E é espetacular! Mas é em vão, porque eu sei. E não desejo isso pra ninguém. Por isso que isso pode ir além. Então vamos acabar. Vamos deixar isso pra lá. Não tem por que insistir no erro. Até porque ninguém. Beleza, Zaki. De fé, não diz te amo. Não, não vai mudar nada. Isso nunca vai melhorar. Não. Para de mexer de massa também aqui com a gente, é o Ramonzinho, o Lucas, aqui no Animal, valeu de montão. E pra não piorar este erro, se me deixa em paz, não. Esquadrão da Nike! Hey, oh, aí, garoto. A nossa estrela chegou ao fim. Tocinho, Jesquinha da Pedreira também, daí com a gente, alô, Jesquinha. Ficar por aqui. agora, pai. A nossa chora chegou ao fim. Vinde lá, espetacular, qual é a parada, garoto? Lá vem o Serginho do Palha aí com a gente, junto com a Madrão Monique. Um abraço com muito carinho. Ei, Chuchu, abraço no seu, Chuchu. Alô, Vivi. Toda a galera da Sabião Subiana, colabora aí com a gente, obrigado, viu? Arregaçando tudo, Edilson Rex, o Diego do Tribunal. Bora com o Maribolinho, bora, Denizinho, vamos nessa, sacudindo! Bora, Marquinhos Belém! Bora, Silvinho! Não! Também vou, não consigo mais viver tão só. Obrigado por todo o carinho, meu parceiro, já já. Ele e companhia do Charles, o GG, o Danilo, sempre nas fronteiras com o animal. São mais de 400 quilômetros atrás do búfalo. Búfalo. Volta você, querida. Eu só quero o melhor pra ti. Sabes bem que sim. Como tu não Alana, ninguém. Aina, Bia, Edvani. Eu fico perdido. As meninas aí do palio, né? Seguro. Alô, Serginho. O meu compromisso no sul. Isso apega também, galera de Tupanema. Não vou pedir. Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. Leve na subcinha, vem com a gente no tempo. Rafael Silva, Luni Dunes. Pedir pra tua mãe, pedir pro teu pai pra gente casar. Bora pra cima, é o animal. Chifrada, meu irmão! Alô, Melly! Pega chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada. Pega, pega, pega, pega, pega, pega. Pega chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada. Bora! Ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar? Não tô entendendo. Mexeu, mexeu, para, para, volta. Que doidão, bagulho, bagulho! Obrigado com todo o carinho também, a nossa meia força desde ontem aqui com a gente no animal, mandando beijo. Valeu com todo o carinho aí, meu amigo Ângelo, ele e a Valéria, bora, meu irmão. É moral pra quem dá moral. Adriano, Nevalde, Júnior, DJ Irlan, os forasteiros. Belo, Dilson, Elivaldo, o Ezequiel. Quem diria, eu de Camaro dentro da periferia. Com 10 mil no bolso rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bom é correria. Quem diria, eu de Camaro dentro da periferia. Com 10 mil. Bora, minhas bufaletes! Sem simpatia, nosso bom é correria. Agora para ver assim. Novinhas ficam loucas quando a guiadalha picada. É o pop na pressão e as novinhas do ninho do águia. Pode vir com uma vacina. o pop ninguém derruba. Pode copiar, pode vir com uma bazuca. No pop ninguém derruba. Ei, bandida, agora você tá presa nas garras do águia pra virar sua cabeça. Bebe, bebe de montão, queria muito espalho. Roselinho, Roselinho, e assim sinta a vontade. Anda assim, Giovaninho. Aliazinha também tá aí com a gente, as garotas VIPs da Vila do Gundi. Junto aí com elas, o Ney, o Roberto. Torinho da GDN também. Diego do Tribunal. Obrigado, meu parceiro Edilson Rex aqui. O Rex, já te falei que é trifaz. É igual a vaquinha. As novinhas ficam loucas. Alô, André! Alô, Thaís! É o pop na pressão. E as novinhas no ninho do águia. É muita alegria na Vila do Conde! Bagulho doido, bagulho doido. Brasil. Bora botando pressão na galera, nos segue. Cabo, cabo, bobeou, dançou, dançou. Você vacilou, vai colher tudo que plantou. Olha a mãozinha pra cima, soquinho pro céu, pro céu, pro céu, pro céu. Chegou, chegou, a festa já começou. A festa tá rolando. completaram aí 7 meses juntos. E hoje estão comemorando aqui com a gente no Búfalo. Obrigado, hein? Ramon Gomes, o Bruno, Zidane, cachorro. E a galera já vai ter. Alô, Clevinho, cachorro. Meu DJ. Vamos berrante, meu DJ. DJ Darlan tá detonando. E o Josias balançando. O Rafael tá agitando. E meu Búfalo tocando. Eu sei que quando eu ver você. Obrigado, Robert! Deixa eu ver com a gente. Alô, Edivan! Tá superando! Ele e minha amiga Vivi também! Tudo muda, tudo muda. Dei a volta por cima, agora não, não dá. É ou não é? Tudo muda. Agora você quem corre atrás, não, não, não dá. Sem futuro. Rob, Rafa, Tarnan e a família. Pulsação aqui no animal. Aqui no Pará, sofre moleca doida que gosta de curtir e fica na boa. Nas aparelhagens, elas mandam bem. Maestro Davidson. Aqui chegou e beleza. Ela tá com piripaque. Treme, treme, treme, treme o corpo todo. Ela tá com piripaque. Treme, treme, treme, igual boneco doido. Comienza la fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, Patrão Rato também e a princesinha. Tá no passinho e vai descendo até o chão. As polêmicas da Vila do Mundo. No passinho e vai descendo até o chão. André e a Peixinha. Rafael, Cassiano começou a botar pressão. E a menina tudo louca vai descendo até o chão. Descendo até o chão, descendo até o chão. É a Ibo Paletes da evolução. Henrique da Pedreira e essa primeira dama, Erlenzinha, também aqui com a gente no Múfalo. Gabrielzinho 007, Beleléu, Danielzinho, o Cristóvão Tavetti. Alô, Jabuna do Cifrão! E amiga Ingrid Barbosa também tá aqui com a gente. Com todo chaminho, endoidado. Mega Light! Descendo até o chão. Jordan! Valentinho, com todo chaminho, endoidado. Passinha vai descendo até o chão. Premiado, o maestro Top Marketing de Santa Isabel. Toninho GDN. Galera do Açougue Bom Preço também aqui com a gente, curtindo o animal. Você está diante da maior estrutura musical do Pará. O Búfalo do Marajó. O maior espetáculo sonoro do momento. Bora fazer assim! Pare. Acelera tudo, meu animal. Acelera tudo, meu animal. Búfalo do Marajó. É agitação! Os temidos da Vila do Conde aqui com a gente, doidando tudo. Valeu, meus temidos! Búfalo, o novo Búfalo do Marajó. É pressão no animal! Eita, gravizão bonito! Tiffany e a Naila aqui com a gente, virando tudo! Literalmente as melhores. Búfalo do Marajó. Com a gente, obrigado pelo carinho, valeu de montão. Minha amiga Divan, Vivi, Super Angora aí com a gente também. TSA, TSA, valeu, are you ready? Reguinho da Alcá. Da meu irmão, por onde ele passa, ele explode tudo. quem tá muito feliz nessa noite, bota os bracinhos pra cima aí que eu quero ver. Só quem não tem hora pra chegar em casa, bota o bracinho pra cima. Quem vai chegar em casa muito chapado hoje, faz barulho. Quem vai amanhecer na praia, dá um grito. A torcida do Paysandu grita. A torcida do Clube do Remo faz assim, ó. Joga pro lado e pro outro, mãozinha, vai. Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. E quem conhece essa aqui, ó, sem só, sem só, sem só. Malandramente, a menina inocente. Diferente, maestro. A gente, só pra poder curtir. Malandramente, pescará de carente. Envolvida com a tropa, começou a seduzir. Tá bom. Malandramente, meteu o pé pra casa. Diferente, vai! Engano, vai se ver por aí. Ai, safada, na hora de ganhar madeirada, a menina meteu o pé pra casa. E o quê? E mandou um recadinho pra mim. Vai se ver por aí. Vai se ver por aí. Vai se ver por aí. Alegria, trinca, ferro, também o guri, sanaga, vi, Thiago Curió. Ai, safada, na hora de ganhar madeirada, a menina meteu o pé pra casa. Obrigado, meu amigo, já, já. Charles, galera da Vida da Curva aqui com a gente, obrigado pelo carinho. Nós se vê por aí. Malandramente. E a Mega Light. Fala aí com a gente. Pera, Léo. Malandramente, a menina inocente se envolveu. Feliceu da Renu e também a primeira dama, Valeu. Malandramente. Silva. Pescará de carente. Bora, Jordan! Começou a seduzir. Ai. Malandramente. Meteu o pé pra casa. Diz que a mãe tá ligando. Vai se ver por aí. Ai, safada. Na hora de. Parabéns, Jovir. A menina meteu o pé pra casa. E mandou um recadinho pra mim. Vai se ver por aí. Vai se ver por aí. Vai se ver por aí. Olha o brilhinho da Nike! Ai, safada. Na hora de ganhar madeirada, a menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. Vai te ver por aí, vai te ver por aí, vai te ver por aí, vai te ver por aí, vai te ver por aí, vai te ver por aí, vai te ver por aí, vai te ver por aí, vai te ver por aí, vai te ver por aí, vai te ver por aí. Diferente, vai! Objetivo 20, ó. É assim que é nosso, meu irmão! Tico da Pedreira, Gordo do Coqueiro, ali com a gente. Um abraço, valeu, obrigado. Estou aqui a 007. Vai, exame, bomba, bomba, bomba. Olha o Fernandinho, GDB, teu minha mão, bolão. Bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. 48 horas aqui do lado do Búfalo. Búfalo. E dando muita chifrada. Chifrada, né? Chifrada, né? Vários peitos, é tudo que eu sempre quis. Pra mim ficar contente. O mano tá tipo bomba e as mina bumbum grande. Olha o Renan Selma aí nos telões, meu irmão. Taca, taca, mãe, taca, taca, taca, taca. Esquadrão da Nike também. Tá querendo ficar, só que tu não entende nada. Se quiser pode vir. Família Trinca Forte, Japa da Mídia, pequeno, gasto gordinho, papai Bob sem noção, Eliseu da Rena. Taca, taca, taca, taca, taca. Vai, taca, taca, taca. Avinho do Passinho do Bar do Calango tá aqui com a gente no animal. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Gravações ao vivo, Thiago Sampaio, Estúdio TS Produções.